um convite para almoçar. Quero convidar você, Robert, para almoçar. Ótimo. Quando? Na quarta-feira. Na quarta-feira? Muito bom. A que horas? À uma. À uma eu não posso. Tenho uma reunião importante. E as duas? As duas está bem. Ouça novamente o diálogo e fale no lugar do amigo de Robert. Confira suas falas. Ouça mais este diálogo. Final do almoço. Mais um cafezinho? Não, obrigado. Estou satisfeito. Posso trazer a conta? Pode. Por favor, preciso de uma nota fiscal. Pois não. Cheque ou cartão? Cartão. Ouça novamente o diálogo. Fale no lugar do cliente. Confira suas falas.